ascendência mista, rimar mais uma vez. Yau, yau, yau. Que horas são? 4 e 7, boto no sketch com a liso em flat. Ligo a MPC, invento um beat qualquer. Pode crer, agora é pra valer. Vou te falar o que você quer saber. O quê? Falta de atitude não é permitido quando se está contido no movimento hip hop progressivo underground. Eu tiro o som até do balde, batendo com a baqueta. A M consequência te dá aula de etiqueta. No jogo da rima, ultrapasso os limites de baixo pra cima. Assim escrevo meus versos e sigo a minha sina. Pico no saco do cabaço que tenta ganhar status sem ter noção do espaço, sem conseguir dar um passo sem o auxílio da muleta. Então tome cuidado com a vinheta da desgraça e vê se não disfarça. Eu tô falando com você, eu vou pegar no seu pé até você se fuder. Mais de uma hora pra fazer um som da hora. Fala qual quem tá de fora, mas quanto você demora pra fazer um som decente? Preste atenção quando eu mando a rima. Mais de uma hora pra fazer um som da hora. Fala qual quem tá de fora, mas quanto você demora pra fazer um som decente? Quanto tempo? Hã? Quanto? 15 pra 5 e eu dormindo sossegado. Quando acordei o som já tava acabado. Lá vem eu botar meu verso todo atravessado, boca seca, tudo colado, platinado e o gozado. É que eu nem tinha fumado, aliás não fumo mais, até já tinha esquecido. Mas a mente viaja e o objetivo é sempre atingido. Bases e letras bem feitas, um som de qualidade, tá aprovado, não é difícil. Só precisa ter capacidade. O que não falta tem de sobra na ascendência mista. Quer comprovar, é só fazer um exame de balística. Porque o bagulho é tipo um tiro que se aloja na sua cabeça, despertando os neurônios, aniquilando sua indiferença. Não tem hora marcada, só depende do momento. Aumenta o volume que agora começa o tormento de quem quer nos censurar. Sinto muito, mas já não vai dar. Ha. Sinto. Muita calma nessa hora, já são 5 e 5. Tá muito frio lá fora, mas continuo com a pico. Pra alimentar minha insônia, Coca-Cola e cigarro. Representando a nova escola, limpo da garganta o pigarro. E sigo brincando com as palavras de forma lírica. Situações vividas, toda minha experiência empírica. No jogo do hip hop é preciso ter sorte pra se manter na estrada, habilidade, agilidade, qualidade e talento. Sigo passo a passo sem nenhum tropeço, representando do começo até o fim. E sempre vai ser assim, pois tudo tem seu preço. E eu escolhi o caminho da verdade. Mas um dia começa no coração da cidade. E eu aqui rimando, deixando minha contribuição pra posteridade. Posteridade.